pessoas querem se conhecer. Se olham e se beijam numa festa genial. Você quer ter Ótica Boa Nova, cidade alegria. A partir

standal ki edin seyam kafa